Agora, no quadro CBN Direito, Direitos do Cidadão, com o advogado Túlio Bandeira. Olá, amigos. Eu sou Elcio de Andrade e está no ar mais um programa Direitos do Cidadão. E no programa de hoje nós vamos falar sobre transporte gratuito. Doutor Túlio, nós sabemos que muitas pessoas têm direito a este tipo de transporte, mas muitos não sabem. O senhor pode responder para nós? Quem são as pessoas que têm direito a este transporte gratuito? Elcio, o Estatuto do Idoso prevê que empresas de transporte rodoviário interestadual são obrigadas a reservar 2 assentos gratuitos desde que a pessoa tenha idade mínima de 60 anos e renda igual ou superior a 2 salários mínimos. Caso os assentos já estejam todos preenchidos no ônibus, devem conceder um desconto no mínimo de 50% sobre o valor da passagem. Muito obrigado, doutor Túlio. Você pode acessar a nossa página no Facebook. Você pode também mandar as suas sugestões através do nosso celular 99347011. Acesse a nossa página no Facebook Direitos do Cidadão. Deixe a sua crítica e sua sugestão. Você ouviu no quadro CBN Direito, Direitos do Cidadão, com o advogado Túlio Bandeira.